toque pra ver se tem cerveja o suficiente pra essa noite. Tô precisando é de um choque pra aceitar que aquilo não foi pé na bunda, foi um coice. Enquanto eu bebo um copo, vai enchendo outro pra não dar o intervalo de lembrar daquele rosto. E que rosto, e que boca, e que corpo, e que gosto. Vai, vai, enche, enche o copo, que ainda não tô louco. Hoje a cidade vai ver o bêbado mais bêbado chorar por você. Se não voltar por amor, volta pelo menos pra me socorrer. Hoje a cidade vai ver o bêbado mais bêbado chorar por você. Coração não entendeu como cê tem coragem de abandonar um bebê igual eu. Enquanto eu bebo um copo, vai enchendo outro pra não dar o intervalo de lembrar daquele rosto. E que rosto, e que boca, e que corpo, e que gosto. Vai, vai, enche, enche o copo, que ainda não tô louco. Hoje a cidade vai ver o bêbado mais bêbado chorar por você. Se não voltar por amor, volta pelo menos pra me socorrer. Hoje a cidade vai ver o bêbado mais bêbado chorar por você. Coração não entendeu como cê tem coragem de abandonar um bebê igual eu.